Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cubra a tua cabeça. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estar na tua casa e poder falar a teu respeito. Pai, essas pessoas com certeza elas não vieram aqui para ouvir homens, Senhor Deus. Por isso eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, que a partir desse instante, o João diminua, o João se cala. E que o Senhor possa estar usando a minha boca para falar o que o Senhor deseja que seja falado, Pai. Usa-me, ó Pai, em nome de Jesus. E eu lhe peço, Senhor, já a partir desse instante, que se porventura nesse ambiente há alguém com alguma dificuldade no campo da saúde, Senhor, no campo de relacionamento, situação financeira, estado depressivo, que o Senhor possa ir curando, Pai. Que o Senhor possa estar tocando o coração. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, mudando mentalidade, Pai. Cura, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. É a oração que eu faço sincero, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, é uma alegria poder estar de volta. E o pessoal do Londrina, no primeiro dia eu falei que era uma responsabilidade que estava com o pastor, né? E aí eu lembrei que estava o presbítero. Hoje está o pastor, o presbítero e a diretoria todinha da igreja de Londrina. Olha a responsabilidade. Já pensou? Meu Deus! Perceberam que eu orei para o João parar de falar? Perceberam? E se o João falar, na hora que você dá a porta, eu puxo a orelha do João. Então, pessoal, é uma alegria poder voltar. É uma alegria poder falar do Senhor. É, acho que todos sabem que eu fui policial durante 30 anos. E eu poderia ter prosseguido trabalhando, porque eu me sentia rígido para poder continuar trabalhando. Mas há muito tempo, que o meu coração tem ardido para falar do Senhor. Há pelo menos 15 anos. É o desejo de falar do amor de Deus. É o desejo de falar do que Deus fez por mim. É o desejo de falar da minha experiência pessoal com o Senhor. E eu tenho certeza que cada um dos senhores também tiveram uma experiência única com Deus. E que foi maravilhosa. Porque se assim não fosse, os senhores não teriam retornado. Os senhores não teriam retornado. Então, é uma alegria imensa poder estar aqui e falar a respeito do Senhor, falar a respeito do amor de Deus. Eu gostaria de começar mostrando para os senhores esse quadro. Hoje é o Dia das Mães. E nada mais justo do que eu falar a respeito das mães. É uma pregação voltada mais para as mães. Embora sirva para todos, a palavra do Senhor, ela sempre, ela tem a sua finalidade. Mas eu confesso, essa pregação, o meu desejo é tocar o coração das mães. É, Deus, na sua infinita sabedoria, ele criou três instituições, igreja. Três. Primeiro, a família. Deus criou a família. Família é projeto de Deus. Família nasceu no coração de Deus. E a família hoje é atacada. A família hoje, ela é covardemente atacada. Porque não se ataca a família às claras. Não se ataca a família dizendo, olha, o nosso desejo é destruir a família. Eles não falam isso. Eles não falam isso. Eles vêm com dissimulações. É uma mensagem que você vê na internet. É uma mensagem que você vê em uma novela. É um livro mal intencionado. Então o desejo deles é destruir a família. A outra instituição que Deus criou logo ali após o dilúvio foi o governo humano. Deus passou para os seres humanos para que eles dirigissem os seres humanos. E o que nós vemos hoje com relação ao governo humano não é preciso falar. Não é isso? As pessoas são colocadas lá por Deus, porque é assim que está escrito na Bíblia. Só que ao chegar lá, elas fazem o contrário ao desejo de Deus. Tá? Mas como nós comentamos aqui fora ainda há pouco, nada fica escondido aos olhos do Senhor. Pode parecer que não, mas Deus ainda está no controle. Então, a segunda instituição criada por Deus é o governo humano. E a terceira instituição, igreja, é a que vai até o final, é a igreja. Somos nós. Não é precisamente a igreja local. Não é precisamente a igreja instituição, denominação. Mas é todo o conjunto daqueles que um dia aceitaram o sacrifício vicário de Cristo. Isso é igreja. Eu sempre digo que igreja é, obviamente, são esses que aceitaram o sacrifício de Cristo. Eu sempre digo que no céu ninguém entra sozinho e nem em grupo. Só entra de dois em dois. É o indivíduo e Jesus Cristo. Não entra em três, não entra em quatro, não entra sozinho. Entramos em dois, nós e Cristo. Então essas três instituições hoje sofrem muito. E por que sofrem muito? Porque, amados, está findando os tempos. As coisas estão para acontecer, mas não é o tema. O tema hoje é, nós vamos falar a respeito da juíza e profetisa Débora. Mas para que os irmãos se situem, eu não sei se está dando para ver direitinho. Débora, a mensagem que nós vamos pregar está aqui, ó, em Juízes. Isso aqui é um estudo que é chamado de meta-história bíblica. Ela relata toda a história bíblica. Aqui, irmãos, é a história da criação. Homem, mulher. Ali houve a queda. Logo após, surgem os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, separando o povo. Que seria o povo judeu e o povo Israel. Logo em seguida é o Êxodo. O povo era escravo lá no Egito. Deus foi lá com mão forte e tirou o povo. Aí houve a conquista de Israel com Josué. Moisés morreu antes, Josué conquistou Israel. A história é aqui, ó, Juízes. Nesse período, amados, o que Deus queria? Deus queria ser o rei do povo. Deus queria ser o governante do povo. Deus queria andar com o povo. Mas o que acontece? O povo havia acabado de conquistar um território. O povo havia acabado de verificar o poder de Deus. O povo havia acabado de confirmar que Deus era com eles. Mas, antes do povo tomar a região de Israel, existia um povo que já habitava ali. Eram chamados cananeus. E esse povo era um povo terrível. Esse povo adorava um deus satânico chamado Moloque. Moloque. Já ouviram falar de maloqueiro? Alguém já ouviu falar de maloqueiro? Lá em São Paulo, quando o cara é bagunceiro, ele diz, isso é maloqueiro. Moloque. Sabe o que o Moloque gostava? Quando a coisa não estava bem, ou não chovia, ou chovia muito, ou as coisas não estavam ruim, ele pedia um sacrifício. Moloque queria um sacrifício. E sabe qual é o sacrifício? Uma criança. Eles tinham uma imagem, atrás da imagem de Moloque tinha um buraco, eles aqueciam aquele buraco até ficar quente, terrível. Aí eles iam lá, pegavam uma criança e jogavam ali dentro, viva. Era esse o sacrifício que Moloque gostava. Era esse o sacrifício que Moloque desejava. E o povo de Israel entrou para ocupar o lugar desse povo. Houve batalhas. Quando nós lemos a Bíblia, a impressão que dá é que Israel chegou, os espias foram, voltaram, no dia seguinte tomaram posse. Não foi assim. Não foi assim. Foram pelo menos 30 anos para que o povo tomasse posse, para que o povo se efetivasse naquele local. Então, Deus queria o quê? Deus queria ser um rei. Deus havia dado espaço, Deus havia formado uma nação e Deus queria ser um rei. Mas o que aconteceu com o povo? O povo começou a olhar as nações vizinhas e começou a perceber que as nações vizinhas tinham um rei humano. Começou a perceber que as nações vizinhas adoravam a uma imagem. E sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Ficaram com inveja. Desejaram mesmo. É possível uma coisa dessa? Mas aconteceu. Eles quiseram fazer o mesmo com o vizinho. Nessa época, então, não havia rei. Havia juízes. Deus vinha e falava através dos juízes. Houveram 15 juízes. E dela, que eu vou falar hoje, foi a terceira. Foi o terceiro juiz. E a única mulher. O que acontece? A Bíblia fala, se vocês abrirem Juízes 4:1, fala que o povo fez o que era mal diante dos olhos de Deus. E aí então, o povo cananeu ficou 20 anos oprimindo os judeus. Depois de 20 anos, que os judeus caíram a ficha. Nossa, será que não foi porque a gente se voltou para o Deus verdadeiro? E aí começaram a clamar por Deus. Depois de 20 anos, irmãos. Aí começaram a clamar por Deus. Mas Deus já havia levantado uma mulher. Imagine. Naquela época, a cultura era masculina. Se hoje mulher tem dificuldade, imagine aquela época. Uma mulher se levantar dizendo que falava pela voz de Deus. Obviamente que a princípio houve dificuldade, mas o pessoal reconheceu que ela de fato falava pela boca de Deus. E aí o povo começou a clamar pelo Deus verdadeiro e buscaram a Débora. Débora, mãe de família, esposa, foi escolhida por Deus para poder trazer a paz a Israel. Débora, mulher, num sistema patriarcal, difícil, foi escolhida por Deus para poder trazer novamente a paz de Israel. Podemos aprender alguma coisa aqui. Deus não quer muito. Eu sempre me surpreendo quando vejo Deus falar que Davi era segundo o coração de Deus. Eu não sei os irmãos, mas eu confesso, eu me surpreendo. Davi foi homicida. Davi prostituiu-se. Mas ele era segundo o coração de Deus. E aonde que Davi era segundo o coração de Deus? Ele se arrependia. Ele imediatamente se arrependia. Ele não deixava ficar 20 anos para se arrepender. Será que não acontece isso conosco? Será que de vez em quando a gente não dá uma vacinada? Porque pisar na bola todos pisam. A Bíblia fala que todos pecam. Será que a gente, quando vacila, a gente não demora 20 minutos para se arrepender? Será que quando a gente vacila, a gente não demora 20 dias para se arrepender? Ser segundo o coração de Deus é reconhecer que Deus é soberano. Ser segundo o coração de Deus é saber que Deus está no controle. Ser segundo o coração de Deus é reconhecer que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Isso é ser segundo o coração de Deus. E Débora, certamente, dentre todos aqueles, Deus sabia que ela era segundo o seu coração. Com certeza, Deus sabia que Débora respeitava a Deus. Deus sabia, com certeza, que Débora tinha esperança no Senhor. Porque senão, dentre tantos homens, tantos guerreiros levantaram uma mulher. É porque ela tinha o coração de Deus. Além disso, irmãos, tem algo interessante. Já observaram que Israel é uma das menores nações do mundo? Já observaram? E já observaram que é difícil as pessoas irem contra Israel? Já observaram? E sabem por quê? Se a nação escolhida fosse os Estados Unidos, o que nós pensaríamos? Ficaríamos em dúvida. Será que é Deus mesmo ou é o poderio bélico e econômico dos Estados Unidos? Talvez, quando Deus escolheu Débora, é porque Débora era segundo o coração de Deus, obviamente. Mas também Deus escolheu Débora para mostrar que a vitória não era de homem, que a vitória não era de guerreiro, que a vitória se passava não nesse campo terreno, que a vitória tinha uma outra dimensão, a guerra estava em outra dimensão, talvez por isso. Mas aí então, o povo não quis Deus como rei. O povo teve inveja dos vizinhos. O povo teve inveja daquelas nações que habitavam. Deus levantou Débora. O texto separado aqui, ele então fala dessa situação. Aí falou, o que acontece? Diante de tamanha opressão, o povo busca Deus. E naquele tempo Deus tinha levantado Débora. Foi certamente uma dificuldade para os homens. Foi certamente uma dificuldade para os guerreiros. Por quê? Era uma mulher. Era uma mulher que estava no controle. Poxa, uma mulher que estava no controle. Mas parece que quarta-feira vai ser resolvido. Mas enfim, Débora era segundo o coração de Deus. Deus não olhou para Baraque. Baraque era o chefe da guarda de Israel. Baraque era o grande guerreiro. Baraque era o chefe das divisões militares. Baraque com certeza se apresentava como um herói. Mas Deus não o escolheu. Deus chamou Débora. Deus falou através da boca de Débora. Quando Deus falou através de Débora, Débora convoca Baraque. E explica a Baraque como que seria a situação. Havia um povo, esse povo cananeu, que era muito forte. A Bíblia fala que eles tinham 900 carros de guerra. 900 carros de guerra. E a Bíblia não fala que Israel tinha algum carro de guerra. Pressupõe-se que não tinha nenhum. Aos olhos humanos, todos sabiam que seria o vencedor. Ainda porque esse povo vinha ganhando todas. Aos olhos humanos, os cananeus, mais uma vez, iriam derrotar Israel. Era isso que todo mundo visualizava. Era isso que todo mundo sabia o que ia acontecer. Mas Deus, Ele não faz nada sem antes avisar. Já perceberam? Deus não faz nada sem antes avisar. Aquela mega história ali, tudo o que vai acontecendo, Deus fala antes. Deus não faz nada sem avisar. E Deus falou para Débora, olha Débora, fica tranquila. Eu vou trazer esse povo para um local onde não vai ter condições. Eles vão perder. E trouxe para um riacho chamado Riacho Quizon. Deus preparou aquele ambiente para que houvesse a guerra. Deus preparou aquele local para que ocorresse a guerra. Os homens vieram com os seus 900 carros e os seus cavaleiros. Sabe o que Deus fez? Deus mandou uma chuva torrencial. Deus mandou uma chuva forte. Uma chuva pesada. O riacho transbordou. Os carros perderam a agilidade. Baraque, com seus guerreiros, eliminaram a todos os cavaleiros. Só um fugiu. Só um fugiu e fugiu a pé. Císera. Císera, que era o chefe dos cananeus, fugiu. Que tipo de chefe, hein? Que tipo de guerreiro? Normalmente o guerreiro fica até o final. Ele é o primeiro que chega e o último que sai. E é assim que funciona. Mas Císera fugiu. Ele fugiu porque sabia que ia morrer. Todos já haviam morrido. E ele fugiu e ele foi para uma casa de alguém que era simpático a Israel. Ele chegou naquela casa e pediu pousada. E só havia uma mulher. Se hoje, amados, um homem não entra numa casa que só tem uma mulher, imagina aquela época. Não entrava. Não entra. uma residência. Só tem a mulher, a esposa, a filha. O homem não entra. Ou não, eu volto depois. Ou não entra. Isso é o comum. Isso é o mais correto. Mas Cícera entrou. Entrou, pediu abrigo. E pediu água para que pudesse se restabelecer. Mas a irmã sabia quem era Cícera. Sabia o que estava acontecendo. O que ela fez? Tratou-o bem, esperou que ele dormisse, descansasse, porque ele havia acabado de sair de uma guerra, uma hora ou outra ele ia ter que descansar. E a partir daí, quando ela descansou, a irmã foi e o matou. Não teve jeito. Ele quis fugir de morrer na batalha, mas acabou morrendo na mão de uma mulher. Quando Baraque soube disso, aliás, feito isso, a irmã foi a campo encontrar com Baraque e contou-lhe o que havia acontecido. Baraque, sabendo disso, voltou, trouxe a notícia para Débora. A partir daí, eles fazem uma canção que está em Juízes 5, uma oração, onde eles reconhecem toda a soberania de Deus. E aonde Débora é reconhecida como a mãe de Israel. Até hoje, até os dias de hoje, na nação de Israel, tem um feriado que é dedicado a Débora. Essa mulher que é chamada mãe de Israel. Amados, o quão importante é a mãe na família. Quanto importante é a mãe em uma família. A mãe, nós imaginamos que o sustentáculo da família é o homem. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Em uma família onde a mãe é centrada, onde a mãe tem uma espiritualidade, busca o Deus verdadeiro, onde a mãe apoia o esposo, tem tudo para dar certo. Não tem como dar errado. A mãe é a rainha do lar. A mãe é a rainha do lar. Eu costumo dizer que lá em casa eu sou major. E ele é coronel. Não sou major, mas ele é coronel. Fazer o quê? Tem que... Aí a última palavra é minha. Eu falei, sim, senhora. Tá bom, vamos lá. É. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Nós temos que nos render a esse fato. A mulher hoje, embora tenha alcançado presidência, atividade aí fora, não há dúvida. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, isso é de Deus. Isso é de Deus. Mas a gente reconhece, percebe de fato a atuação de algo que é inerente à mulher, é na condução da família. É na condução da família. A mulher centrada, o marido chega nervoso, a mulher acalma, os filhos chegam com dificuldade, a mulher resolve. Entendeu? Então a mulher é importantíssima nessa instituição chamada família. E Débora, além de juíza, ela tinha, como juíza, ela tinha que resolver os problemas de outras famílias. Ela tinha que resolver os problemas entre as pessoas daquela nação. Ela era juíza naquela época. Alguém entendeu algo para o outro e não recebeu. E atrás de Débora, alguém plantou e soltaram o animal e foram lá e iam atrás de Débora. Um filho rebelde ia atrás de Débora. Mas Débora também tinha sua família. Débora também tinha o seu lar. Débora também tinha o seu marido. Débora tinha os seus filhos. Tinha os seus afazeres. E Deus acumulou mais essa atribuição para Débora. Juíza. Além de juíza, Débora profetiza. Com certeza, em algum momento, Débora reunia a comunidade e falava: olha, o que Deus deseja para isso é isso. Olha, a palavra do Senhor veio no meu coração, estou profetizando isso. Débora conduzia congregações. Débora pregava a palavra do Senhor. Mas era juíza. Mas era dona de casa. Era mãe. Era esposa. Olha o quanto ela acumulava. Baraque, um grande guerreiro, ele falou: eu só vou para a batalha se você for junto comigo, Débora. E eu não irei sozinho. Eu preciso de você ao deixou o cadeiro? Ninguém. Nascemos de uma Débora. Nascemos de uma Débora. Alguém aqui casou com um poste? Não. Houve uma Débora. É a Débora que vai estar no final com você. Sabe quando chegar aquele instante em que você, o seu corpo não aguenta mais, você está cansado, que você já não trabalha, que a sua atividade é em casa, que você está recluso? Sabe quem vai estar ao seu lado, se Deus quiser? A Débora. É a Débora. Por isso, valorize a Débora. Reconheça a Débora. Débora era mãe. Débora era esposa. Débora era juíza. E Débora era profetizada. Nesse ambiente tem Déboras. Nesse local tem Déboras. Uma Débora. Sua esposa é Débora. Sua esposa é Débora. A tua esposa é Débora. A senhora é Débora. Você é Débora. As duas é Débora. Minha esposa é Débora. Todas elas fazem mais de uma atividade. São juízas. São juízas. E em determinado momento, você chega até a sua Débora e fala: Débora Mayumi, eu preciso fazer tal coisa, o que você acha? Ela pega lá o martelinho, né? Avalia e sentencia. Daniel, vai desse jeito. Juíza. Porque às vezes ela está de fora, ela vê melhor. Ela tem uma sensibilidade que é dela, de Débora. Acontece isso em casa. De cara, e agora? O que a gente faz? Mas melhor fazer assim. Sentenciou. Juíza. E é mãe. Débora. Reconheça. Você tem uma Débora em casa. Você tem uma Débora. E essa Débora, ela foi levantada por Deus. Foi Deus que colocou ela na tua casa. Foi Deus que colocou ela ao teu lado. Ah, mas pregador, tem dia que não está fácil. É claro que não está fácil, irmão. Nem tudo é fácil. Se fosse fácil, o povo do mundo fazia com tranquilidade. Não, não é fácil. Mas é preciso. É preciso ser persistente. É preciso acreditar no Senhor. É preciso crer que essa Débora, quem colocou, foi Deus. É preciso. Você tem que acreditar nisso. Débora, numa época em que prevalecia a cultura machista, onde quem mandava era o homem, Deus levantou uma Débora para livrar Israel de uma opressão de 20 anos. 20 anos, Deus levantou uma mulher para dar rumo a uma nação, para dar direção a uma nação, para fazer segundo a vontade de Deus para aquela nação. Amados, nós temos que prestar atenção no que Deus fala aos nossos corações. Nós temos que ficar muito atento. Muito atento. A Bíblia fala em Coríntios que esses exemplos do passado são mensagens para que a gente use no presente. São exemplos para que a gente use no presente. A família nasceu no coração do nosso Deus. A família é atacada. Tentam destruir a família. Mas somos nós que podemos cooperar com Deus. A Bíblia nos chama, no Novo Testamento, de cooperadores de Deus. Somos nós que podemos cooperar com Deus. De que forma? Reconhecendo, primeiro, que família é projeto do Senhor. Segundo, que fora da família não tem como nada dar certo. Não tem como nada dar certo. Então, Débora, amados, ela foi levantada por Deus para que Deus pudesse trabalhar no coração desse povo de Israel. Eu já falei no texto aqui qual foi a participação de Deus. Deus levantou das 12 tribos, somente 2 tribos que participaram dessa batalha, ou seja, 10 tribos ficaram fora. É uma coisa incrível, incrível. O povo era escravo, Deus livrou esse povo e o povo voltou-se contra Deus. Incrível, é incrível. Às vezes nós temos experiências maravilhosas com Deus. Nós temos experiências maravilhosas com Deus. Quando a coisa começa a fluir, tudo se acerta, a gente esquece Deus. A gente volta-se contra Deus. A gente busca outros deuses, status, dinheiro, posição. Isso não tem nada de errado com isso. O amor extremo a isso que é o errado. Não tem nada de errado com isso. Porque a minha concepção é de que Deus usa homens para abençoar homens. Quando você abre uma empresa com 100 pessoas, Deus está te usando para abençoar 100 pessoas. Essa é a minha concepção. Mas isso não pode ser o fim. Isso deve ser o meio. Isso deve ser o meio que Deus usa para poder abençoar. Logo depois disso, Débora então consegue, através da palavra do Senhor, usando Baraque como chefe daquela guerra, fazer com que Israel ele chegue à vitória. Amados, depois disso, aconteceu mais 9 situações parecidas. O povo estava bem, caía. O povo estava bem, caía. O povo estava bem, caía. Qual que é a reflexão importante? Qual que deve ser a reflexão importante para a noite de hoje? Devemos estar atento à voz de Deus. Devemos estar atento à mensagem de Deus. Devemos estar atento ao que Deus quer falar aos nossos corações. Qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? O que, que Deus quer trabalhar na nossa família? Como Deus quer nos usar? Poxa, pastor, mas eu só venho à igreja no domingo à noite. Isso não é o mais importante. Embora você vindo à igreja somente no domingo à noite, você pode, durante toda a sua semana, ser usado por Deus. De que forma? Abençoando o seu irmão, tendo uma moral reta, procurando ouvir o que Deus quer fazer e ser usado por Deus, compartilhando o que Deus tem te abençoado para com os demais. Amados, não podemos ser crente morto, onde a bênção chega e para. A bênção tem que ser compartilhada, tem que ser multiplicada. Nós temos que passá-la adiante. Juízes 5:7. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. Débora é mãe de Israel. Débora é mãe de Israel. Isto não é para que nós idolatremos Débora, em absoluto. Não é isso. Mas isso é para que nós usemos o exemplo de Débora na nossa vida. Insisto. Débora era mãe. Débora era esposa. Débora era juíza. E Débora profetizava. E às vezes nós temos essa Débora em casa e não reconhecemos. Portanto, hoje, no Dia das Mães, eu quero enaltecer a cada uma das Déboras que estão aqui. E eu quero dizer, Débora, a batalha continua. A batalha não acabou. Não imagine que acabou a guerra. Não imagine. Só que os tempos são outros. A Bíblia nos recomenda que hoje a batalha é espiritual. A Bíblia nos diz que hoje a guerra ela se dá no campo espiritual. Para nós, como o mais importante. Portanto, eu concito a todas as Déboras que estão nesse ambiente para que continuem batalhando em oração. Batalhe pela sua família, ore para Deus pela sua família. Batalhe pelo emprego do seu esposo. Ore para Deus pelo emprego do seu esposo. Ore pela saúde dos teus filhos. Ore pela escola onde os seus filhos estudam. Peça a Deus para que proteja os seus filhos. Peça a Deus para que proteja o teu marido. Débora, você é uma guerreira de oração. Vocês têm que orar. Vocês têm que buscar mais a Deus. Deus, assim como ouviu Débora, com certeza vai ouvir vocês. Com certeza, Deus quer ouvir o clamor de vocês. Peça pela família. Peça pela cidade. Peça pela nação. Pede para os irmãos da igreja. Nós temos que ter essa convicção. Nós temos que crer nisso. Nós temos que acreditar que há essa batalha. Nós temos que crer que tem alguém que não quer que a igreja cresça. Nós temos que acreditar que tem alguém que quer que haja desgoverno. Porque é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Eles querem destruir a família dela. Eles pretendem destruir o governo humano dela. Eles não querem que a igreja prevaleça dela. Por isso é preciso que você ore. É preciso que vocês venham na reunião de oração e busquem a Deus. É preciso que em casa busquem a Deus. É preciso que confiem, que acreditem em Deus. Igreja não é clube. Igreja não é clube para se reunir, se alegrar, festejar e parar por aí. Não é isso. Igreja é quartel. Igreja é faculdade, é escola, onde você vem, aprende, se equipa para você ir lá fora e lutar. É isso que é igreja, não é nada mais do que isso. Obviamente que na escola há os momentos de confraternização, que no quartel há os momentos de confraternização, mas o principal da escola é te preparar para o mundo que está aí fora. Te preparar para a batalha. Por isso, Débora, você tem que se preparar. Estão querendo destruir a tua família. Estão desejosos para que a nação vá mal. Eles querem que a igreja acabe. Você tem que orar, Débora. Você tem que se levantar. Você tem que se colocar em posição. Senhor, eu estou aqui. Eis, vem aqui. Sabe por quê, Débora? Quando você fizer isso, logo atrás de você, sabe quem vai vir? O teu marido. Com certeza vai vir o teu marido. Os teus filhos. Os teus vizinhos. Porque foi assim com Débora. Foi assim com Débora. O grande baraque da sua família é o teu esposo. O líder, o chefe. Ele se apresenta como grande. Mas Deus chamou você nesse momento. Neste momento. Então, Débora, olhe para o seu baraque. Ora para o seu marido, para que ele seja junto com você guerreiro, para que ele seja com você aqueles que vai vencer os inimigos. Amados, 20 anos de opressão. 20 anos. Eu imagino um dia como hoje, dia das mães, quantas famílias destruídas, quanta família destruída. Por quê? Adoração a falsos deuses. Mau uso da capacitação que Deus lhe proporcionou. Imediatismo. Quantas famílias destruídas? Quantas? Somos um povo feliz. Enfrentamos batalhas. Mas temos a nossa família. Fora da família, não tem jeito. Fui policial 30 anos. 30 anos. Difícil participar nessas situações de relação de família. Difícil. Triste. Triste. Porque o inimigo, ele é terrível. O inimigo é terrível. Às vezes, durante a ocorrência, o homem vinha e chorava. Não sei o que aconteceu, seu guarda. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Quando vi, aconteceu isso, eu estava vendo aí, ó. Mulheres choravam. Seu guarda, eu não sei o que aconteceu comigo. Quando eu vim para isso, eu não quero isso, não casei para isso, eu não saí de casa para viver isso. E acontecia. Existe inimigo, amados. Existe. Jesus fala que existe inimigo. Ele lutou contra o inimigo. Existe. Por isso, Débora, você tem que buscar Deus. Você tem que fortalecer sua família. Você tem que fortalecer sua igreja. Você tem que orar pelo seu esposo. Você tem que orar pela sua nação. Porque Deus espera isso de você. Deus quer isso de você. Obviamente que hoje, como eu disse no início, era mais voltado para a mulher em razão do Dia das Mães. Mas é claro que tudo que foi dito aqui aplica-se aos homens. Não há dúvida que se aplica aos homens. Não há dúvida. Mas eu quero fazer questão de enaltecer a figura da mulher nesse momento. E a figura da mulher na figura histórica de Débora. Débora foi escolhida por Deus para falar a uma nação que era uma nação que estava voltada para a idolatria. Débora foi escolhida por Deus para falar para um povo que tinha dado as costas para Deus. Débora foi levantada de uma família comum. Débora foi levantada de uma família comum. Débora não tinha credenciais de MBA nisso, pós-graduada naquilo. Não tinha nada disso. Débora era uma simples dona de casa. Deus separou Débora para fazer Débora vencer aquela passagem, vencer aquela batalha. E Deus, com certeza, escolheu você, mulher, para que seja Deus o sustentáculo da sua família. E essa luta, ela se ganha em oração. Em oração. É buscando a Deus, falando com Deus, abrindo o coração para Deus, reconhecendo a soberania de Deus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e nós só estamos aqui porque Deus permitiu, porque Deus nos trouxe aqui. Eu gostaria que nós pudéssemos refletir nisso. Três instituições: família, governo humano e igreja. São as três que mais são atacadas. E são as três que nasceram do coração de Deus. Como é a sua cabeça? Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor possa ter falado no coração dos irmãos, assim como o Senhor falou no meu coração, Pai. Que eu possa, Senhor Deus, estar praticando, Senhor Deus, tudo isso que foi nos transmitido. Que, Pai amado, assim como Débora, eu, Senhor Deus, possa estar buscando mais o Senhor em oração. Orando pela família, orando pela nação, orando pela igreja. Pai, abençoe cada um aqui, Senhor Deus. A oração inicial, Pai, foi para que, se porventura alguém tinha alguma dificuldade, o Senhor estivesse abençoando. Eu creio que o Senhor abençoou. Por isso, Pai amado, eu oro e agradeço a Ti pelas bênçãos derramadas, Pai. Eu oro e agradeço a Ti, Senhor Deus, pelas mentes convertidas, Senhor Deus. Eu oro e agradeço a Ti por cada mulher que está aqui, Senhor Deus. Por cada Débora dessa igreja. Que o Senhor possa usá-las mais em oração, Pai. Que corações mais sejam tocados, Senhor Deus. Que a igreja do Senhor possa estar firme, como é a promessa do Senhor. Que o Senhor possa estar levantando cada dia mais homens, Senhor Deus, e mulheres, com o desejo ardente de servir-nos, Senhor Deus. E que nós possamos, Senhor Deus, mais uma vez, ser usados por Ti para pregar, divulgar e propagar aquilo que é o desejo do Senhor. É a oração que eu faço, sincero, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Segundo Coríntios 13, 13. Entrei, igreja. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.